Control ao Salvador, boa noite, voo 1074. Autorização para Guarulhos, sem dar alfa. Tomei a fingida para a Copa, agora 074. Guardando para a Copa, voo 1074. 1186. Ah, 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo 1074. Autorização para Guarulhos, sem dar alfa. Previsão saída da Elida Bridge, 2 minutos para a Copa, eu vou no 074. Ah, é o Elida Bridge, o Sané 6313, decolou 51, chame o controle 120.80. 120.80, Sané 6313. Azul 4209, copia. Azul 4209, com fins aprovado nível 360, via Pesoluno 0, bridge, via Pesoluno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, curva à direita, transponder 5127, controle 120, decimal 80. Autorizado com fins 360, Pesoluno 0, bridge, Pesoluno 6. Azul 4209, cotejamento correto, chame pronto. Bono 074, copia. Bono 074, Guarulhos, aprovado nível 360, rota via Pesoluno 0, bridge, Pesoluno 6, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, pós-direto bridge, transponder 5124, controle 120, decimal 80. Autorizar então o 360 Guarulhos. Vou aqui pra frente e depois. O 5201, saída pela EL, Leda bridge, vou 1074. Bono 074, só confirmando, a primeira aerovia Pesoluno 10. Bridge, Pesoluno 16 e após conforme rota do plano de voo, coteja. Bono 074. Bono 074, cotejamento correto, chame pronto. controle, Salvador. Boa noite, Oceania 6224, informação Alfa. Boa noite, Oceania 6224. Sem identificação, chegada é a Amã. Desce e mantém o 050. Identificou, desce e mantém o 050 na Amã. É 224. Bono 074? Poderia comprar a parte do Bono. Ok, a sua rota é o Zulu 10, Bridge, até Bridge, ok? Upper Zulu 16 após, até Bravo, até o Zulu. Após direto Trive, direto Poços de Calda. Ok, Upper 0, Bravo até o Zulu. Ok, é só confirmando se o senhor prossegue na Upper Zulu 10 até Bridge, ok? Santan 3305, ciente da Alfa. Santan 3305, Recife, aprovado nível 330, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5125, controle 120, decimal 80. Pesada Recife no 330, via Peruísque 8. Cara Caju. 125 na transponder 208, controle de saída 3305.6. 3305 é o Peruís 58, ok? É o Peruís 58, da 3305. Correto, chame pronto. Quem reportará? 3305. Chaname 313, chama Centro Recife, sequência 1251, alternativa 1325. Quando 251, alterna 3325, 6313, boa noite. Salvador, CP, 5515 na chega no ponto da descida. 5515, desce para 4 mil pés, ajuste no 09. Está 4 mil ajustado no 09. 6224, inicie redução de velocidade para 230 nós, será o número 2. Número 2, reduzindo 230 nós, 6224. 3178 da TAM, reduza para 230 nós, será o número 3 na aproximação. 230 nós, reduzindo 3178. 555 no 5, desce e mantém 2 mil pés. Descendo para 2 mil pés, 100% para 100. Na 624, desce para 3 mil pés, ajuste no 019. 3 mil pés com 1019, 6224. 55 no 5, voo e duna. Presente, duna. Mantenha a velocidade. Ok, mantendo high speed. Chanel 6224, reduzindo a 220 mais. 220, ciente. 3178. Prossiga. Passou do 060 para o 060. Ciente. Fazendo 178, cheque velocidade. 2309, 3178. Fazendo 178, vetor radar sequenciamento, curva esquerda pro 360, limite ao lote. 360, limitado pelo lote. 55 no 5 da trip, esquerda pro 160, autorizada final no 0. Esquerda 160, autorizado. Pushback acionamento, TAM 3305. TAM 3305, no portão 06, livre acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, repasse para o táxi, cabeceira 10, TAM 3305. 6224, desce para 2000 pés, autorizada final no 0. 2000 pés, autorizada final no 0, chame 6224. 55 no 5, capturou o lock. Tem estabilizado o ILS, avistado. Final, torre no 86, trip 55 no 5. 86, grato, boa noite. Boa noite. Boa noite, trip 55 no 5, estabilizado em ILS, baixado travado, passado momento em cima. Gente, trip 55 no 5, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 069. 55 no 5. 28 direita, proa 050, intercepto localizador, vai seguir Pocket 100, a sua direita em 7 milhas. 074, afirmativo, tem condições de o senhor fazer simultâneo, porém como o TAN chamou primeiro, ele tem prioridade no táxi, ok? Ok, obrigado. O tráfego da TAM já iniciou o pushback, ok? Aguarde gol no 074. Vezu no 78, 2000 pés autorizada, final no 0. Azul 4209, aguarde, será o número 2 no setor, previsão de mais 5 minutos. É 3178, 2000 pés, autorizado final no 0. No 074, livre acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, vou no 074, obrigado. Torre Voa, Xané, 6224, está no localizador, agora interceptando as áreas de 4 milhas externas. Tente o Xané 6224, continue a aproximação, número 2 para pouso, reporte baixado e travado. Número 2 para pouso e voltará baixado e travado, 6224. 3178, complete final, chame turno no 86. 86, 3178. Salvador, boa noite, então 3178. Então 3178, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso. Tip 55 no 5, solos 1 no 3, direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 03. Alfa Kilo, pátio 3, 03, 121 no 9. Negativo, mantém essa frequência. Tendo livrando, tip 55 no 1 no 5. Oceana 6224, baixou e travou? Baixou e travou, estabilizado, avistando 6224. Oceana 6224, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 05 nós, ajuste no 018. Livre pouso na 10 com 1018, 6224. Gente, gol no 074, Índia, reposte pronto no ponto de espera, ajuste no 018. 018, Índia, reposta pronto no ponto de espera, eu vou no 074. Para o táxi, o 3305, tem 156 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Gente, então 3305, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame a torre, correção, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 018. Com 1018, tem livre táxi, vou dar a conta pronto, tá? 3305. Tem chamado para o push do 4209? 4209, assim que o Airbus da TAM passar a retaguarda, o senhor será autorizado. Tem a posição, 4209. O gol no 074 está pronto, no da 11. Mantenha um ponto zero, gol no 074. Vai manter um ponto zero, gol no 074. Ana 6224, solos 1 no meia, direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 01. Alfa Kilo, pátio 3, 01, 6224. 3178, baixou e travou? Afirmo 3178. Então 3178, vento no 1 no 0 grau, 05 nós, ajuste no 018, livre pouso, pista 1 no 0. Autorizado pouso 3178. Gol no 074, visual com tráfego na curta, 1 no 0. Afirmo. Após a passagem do tráfego ali, mantém 1 no 0, gol no 074. Após o tráfego ali, mantém então na 1 no 0, gol no 074. Azul 4209, livre acionamento, chame para o táxi. Obrigado, pode para o táxi, 4209, graças. Oceana 6224, na escuta? Na escuta, 6224. Ok, mudança de portão, agora o seu ingresso no pátio 1, via Juliette para o 01. Correção, mantendo agora antes da Juliette, aguardando instruções para ingressar no 01, ok? Tá, então antes da Juliette vai manter e o portão de parada é o pole position 01. Afirmo. Obrigado. 178, Solos 17, direita, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 3178. Então, 3305, após início da rolagem do Boeing da Gol, ali mantém 1-0. Após o Gol, ali mantém 1-0, então 3305. Uno 074, vento no 20 graus, 069, livre decolagem 10. Livre decolagem, 10, Bono 074, obrigado. Obrigado aí, pessoal da Sonic. Falou, vovô. Me dá autorizado a linha e manter o 3305? Afirmo, tá 3305. A linha mantém 3305. Bono 074, decolou aos 19, chame o controle 120, decimal 80. 120, 8, obrigado e boa, o gol 1074. Boa. Controle Salvador, boa, o gol 1074. 1074, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. 360, vigilância, voo 1074. 4209 da Azul está pronto para o táxi, tem 100 a bordo. 6 horas e 10, alterna Ribeirão. Gente, Azul 4209, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 018. 018, reporta no ponto de espera. 4209. Oxana 6224, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6224. Tá 3178, Juliette, portão 07. Juliette 07, 3170. Tá 3305, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 069. Livre decolagem no 0, tá 3305.